Caramba, Cast está começando mais um, querido, sensacional e fraturado. Caramba, Cast, isso mesmo. Bom, galera, bora para as apresentações de hoje. Beleza? O Cast vai estar sensacional. Você vai se identificar com muitas coisas com esse desse Cast, beleza? Bom, mas vamos primeiro para as apresentações. Você vai sentir a falta de alguém, mas relaxa. Beleza? Por favor, Rafa. E aí, galera, de boa, ainda tô aqui em êxtase, animado, tendo ataques de felicidade. É isso aí, não é nós que tá. É nós que tá. Isso daí, e a nossa querida, excelentíssima, amada Ferdi, por favor. Tô com dor de cabeça. Oh, meu Deus. Isso, dor de cabeça. E o Tuti, galera, o Tuti não pôde estar nesse cast, entendeu? Está meio ocupado lá, né? Ele não pôde participar desse cast. Mas tudo bem, iremos suprir a falta dele e, sei lá, iremos falar 10 vezes mais do que ele fala aqui, beleza? Esse é o esquema, então. Tranquilo? Bom, galera, vamos aqui, então, para... Antes, deixa eu só falar, falei que eu tava animado, a galera não entendeu, né, velho? Idiota, tá, você tá animado, né? Não, porque a galera que mora aqui em Brasília, menos o Buster, que não gostaria de ir... No show do Scorpions, e eu fui ontem e foi foda, e só por isso que eu tô feliz. Tipo, só por isso não, mas eu tô feliz. Vamos aqui então para os comentários, galera. Os comentários aqui estão sensacionais, muitos comentários. Vou tentar ler de flashmente aqui. O Rafael Pedroso Rodrigues falou assim: fala galera, estou aqui, recém baixando o podcast e estou ansioso pra ouvir. Então pessoal, só queria esclarecer uma coisa. Ele enviou uma mensagem com o Rafael Rodrigues no Caramba Cast 24, só que um dia desses ele estava ouvindo o podcast no celular e vi que outra pessoa já tinha comentado no Caramba Cast como Rafael Rodrigues. E eu sou o cara que chama o Rafael de foda e fez aquilo pra Fede, tá? Declaração lá, né, Fede? Ah, então ele não é o meu amigo que estuda comigo desde a quinta série, eu me confundi, eu realmente tenho fã! Tipo isso, ele falou, falou galera, depois eu comento sobre o Cast 25. Aí ele comenta, manda um comentário, outro comentário. Galera, eu aqui outra vez, eu tava com o inagualável na cabeça, porque eu tava estudando, aí na hora de escrever, eu sempre escrevi errado. Só lembro de inagualável. Até hoje, né? Até hoje. Tá tendo uma dificuldade do caralho pra ler a minha cara. Ele falou, tem uma puta medo da Ferdi de TPM no caramba. Olha aí, Ferdi. Olha aí, Ferdi. É bom que você tema mesmo. Tema e respeito. Enfim, isso. Ele falou que tá rindo pra caralho do podcast aqui. Enfim. Falou, galerinha. Rafael, você é muito foda. Obrigado. Isso porque você descobriu que o Felipe Neto ia ganhar o VMB. Ava, ninguém sabia disso, enfim. Alisson, é Alisson, não sei, me corrija aí se eu estiver errado. Eu acho que é Alisson. Enfim, ele falou. E aí? Acho que é o Alisson. Isso, Alisson, enfim. Aí ele falou: e aí, Manolos, puta que pariu, fez de TPM, corram. Ah, pegadinha do balão, enfim. Pegadinha do balão! Galera, se vocês acham que a fez de TPM é perigosa, vocês não conhecem minha irmã. Quando ela tá de TPM, ela me odeia com as últimas forças da alma dela. Ela arranca quase um tufo de cabelo da minha cabeça, fica me arrancando com a puta unha enorme de tirar a pele dele e fica chutando o garoto. Nossa, ela é doente. É, tipo vai na polícia, porque isso aí não é normal não, cara. Lei João da Penha, quer dizer, Lei Halilson da Penha, porque... Mas olha, essas coisas assim... TPM, a mulher pode ficar até brava e tal, mas eu acho que isso aí é mais que TPM, né, Ferdi? Aliás, quando você tá de TPM, você gosta de torturar as pessoas? Que horror, claro que não. Olha aí, viu? Eu acho que não é TPM não, viu? Isso. É. Ele falou, quanto ao podcast, eu achei foda pra caralho, falou Manolos. Moleques, enfim. Malocos. Isso. Eu sou Manolos, mano. Isso. É, olha, agora comentário do Rick, que ele falou desse jeito. Por que na hora que a Ferdi disse que pareceu uma baleia, vocês colocaram um som de golfinho? Muita calma nessa hora. Fomos descobertos, galera. Fomos descobertos. Rick, é o seguinte, cara. No nosso podcast, nem tudo que parece é. Tipo, temos uma associação secreta. Beleza? A gente. Nem tudo que parece é. O Tuti é mulher e a Ferdi é homem. Tipo, por exemplo, se a Ferdi falasse lá, se ela falasse que parecia uma baleia e aparecesse um som de leão. Meu amigo, não fique impressionado com essas coisas que ocorrem na edição do Caramba Cast. Sim, o editor desse Caramba Cast, ele é maluco, entendeu? Ele coloca algumas coisas, mensagens subliminares no cast, beleza? Por exemplo, é como se aparecesse o Tucci aqui explicando esse negócio pra gente. Pois é, Rick, essas coisas acontecem, sabe? Você não precisa se preocupar com isso de mensagem subliminar, porque até parece que alguém vai ficar aí lançando mensagem aleatória. Foi só coincidência mesmo, pra você ficar meio confuso, tá? Fica calmo. Ou é porque a gente quer desse jeito e pronto, acabou. É, tipo isso. Enfim, o outro comentário aqui, do L. Delmiro, ele falou: estou escutando o cast, está muito bacana. E o que acham de fazer uma parceria do meu blog? O blog dele, galera, é Gás do Riso, beleza? Tá aqui do ladinho aqui já o bannerzinho dele, galera que quiser clicar aí e ver as paradas que ele coloca lá no blog, beleza? As postagens dele. Tem também isso, tem também os outros aí também. Não esqueçam de clicar, beleza? Outro comentário aqui, do João. O João falou desse jeito: o cast foi muito bom, parabéns aí pra vocês. Uma coisa que eu até comentei com o Jaider, uma puta falta de sacanagem, que é que o tema é Eu Odeio Dois, né? Ele estava comentando o cast e falou: ter visita à noite em casa. Ainda mais quando você tem que acordar cedo no dia seguinte. Enfim. É isso daí. Tipo, tava comentando também que visita em casa, tipo, você não pode ficar sem camisa, uma coisa triste isso. Nem você pode. Ah, porra! Você pode dar uma barrada, porque senão o cara vai achar que é só um porco imundo. Ah! Tipo. Mas tu quer o quê? Ter visita em casa? Tu quer coçar o saco, coçar a bunda, rotar e peidar na frente do cara? Não, mas quando você está sozinho, você faz isso. Enfim, outro comentário aqui também do Kevin Coppola. Ele falou: nossa. Ele falou: eu amo a Ferdi, mas você também são legais. Haha, brincadeira, gente, vocês estão de parabéns. Valeu, Kevin. Deixa a Ferdi comentar. Assim. Isso. Eu fiquei constrangida assim. Enfim, valeu, galera, pelos comentários. Continue comentando aí. Nossa, isso foi muitos comentários, beleza? Então faça como todo mundo fez aí, continue comentando. Ah, e uma coisa que eu já ia me esquecendo. Eu falei pra quem desse RT... Olha, tá vendo? Eu sou um garoto de promessas válidas. Eu falei que quem desse RT no sitezinho lá ganhava beijo da Ferdi. Olha que legal. É verdade. Agora eu vou ter que me esperar. Espera aí. Eu vou achar todas as pessoas que deram RT naquilo. Legal, velho. Você devia estar botado nos nós. Pois é, porque eu lembrei assim na hora, assim, no vento, assim, enfim. É, ó. Quem der RT ganha beijo da Ferdi. 7 pessoas. Então foi o André Guilherme, um beijo pro André Guilherme, um beijo pro Well Desiderio, um beijo pro Jaider, um beijo pro Thiago Lovatini, um beijo pro Fagner Faxina, um beijo pro Pedro Fonseca, um beijo pro Werner Luiz. Agora, gente, fica a questão... Por que só homens deram RT? Não, aí teve também os RTs do caramba mesmo, que foi o do Gabriel SFF, e o do Aleph Gabriel. Barros também. Um beijo. Isso, agora por que só homens deram RT? Boa indagação da Fiat. Por que só homens deram RT? Agora fica aí meu questionamento. Digam pra mim. É porque você comentem tem um grande... respondendo a minha questão. Você tem um grande poder de sedução. Não, cara, não tem. Não, cara, não tem. Não tem. Isso, galera. Então essas são as novidades aí, beleza? Então quem sabe aí o que próximo é RT aí, beleza? Será um... Se você tiver dado retweet e não... A gente não leu aqui, quer dizer, a Ferdi não mandou um beijo, aí você comenta no site, vai lá e comenta e fala bem assim, ó: pô, eu gosto do Caramba Cast, Ferdi manda um beijo pra mim. Simples. Simples assim. Simples assim. Então, galera, esses aí são os comentários, são os beijos da Ferdi e são as novidades do caramba aí de parceria do ladinho aí que você vai clicar. Beleza? Bom, enfim. Vamos para o nosso tema de hoje, nosso querido, amado tema. O nosso tema de hoje, galera, é acidente de percurso. Isso, aqueles acidentes maravilhosos que sempre acontecem com você, comigo, com todo mundo. E para iniciar o cast de hoje, sim, droga, ele não está aqui hoje. Meu substituto e tal. Mas para iniciar o cast de hoje, por favor, Rafa. Então é isso aí, eu vou substituir o Tuti, né? Porque sempre já é clichê, já é uma marca registrada do Caramba Cast. Você ter o Tuti. Tuti! Tá bom, parei. Não, cara, então já que eu falei que eu tava lá no show do Scorpions, aí tem coisas que acontecem, acidentes de percurso, até quando você vai no show. Por exemplo, eu tava no show do Scorpions ontem e o show iria começar ontem, quarta-feira, dia 22, aqui em Brasília. E aí eu tava falando pro meu irmão, né, a gente tem que sair um pouco mais cedo e chegar lá um pouco antes da abertura dos portões, né, pra gente não pegar muita fila. Mas eu não esperava que ia ter, tipo, 25 mil pessoas lá. E aí, quando eu cheguei, eu vi a fila de caracol, tipo, de 7 quilômetros, e aí a gente não conseguia achar nem o final da fila. São coisas que acontecem, acidentes que acontecem em coisas de pequeno porte, né? É de grande porte. Aí o meu colega, que tava com a gente, falou assim, ó, eu vou ali comprar uma cerveja rapidinho e já volto. Aí meu irmão falou, olha, se você for, você vai se perder. Aí ele, claro que não. Aí, então tá bom, vai lá. Aí o que aconteceu? Se perdeu. Ele se perdeu. E aí a fila tava muito gigante, mas nós conseguimos encontrar ele, conseguimos entrar, o show foi foda. Mas são coisas que acontecem em acidentes, né? Em shows, os acidentes que acontecem em shows. Até mesmo, o que eu considero um acidente, as pessoas vendendo a parada do Scorpions, dizendo bem assim, ó, ei, bandana do escorpião, eu, caralho. Não é possível, velho. Tá de sacanagem. Bandana do escorpião. Daqui a pouco tem de aquário, né, Orozco? Que beleza, que delícia. Bandana do Scorpions, ele tem do Sub-Zero, da... Enfim. Não. Se ele falasse Scorpions, se ele falasse pelo menos Scorpions, velho. Não tinha problema a pronúncia dele. A parada é a portuguesar a banda, mano. Porra. Isso. E, Rafa, você que é um garoto futebolístico, também você, com aqueles acidentes maravilhosos que sempre ocorreu com a gente, quando a gente jogava futebol descalço, porque a gente colocava nossa chinelinha lá no gol, fazendo a travezinha do gol, você com certeza já arrancou a cabeça do dedão. Ai, uma lasca direto. Se, não, era igual a Ferdi falou que... eu não lembro se foi a Ferdi que falou mesmo, que quanto mais o pé dela estava sujo, mas ela se divertiu, mais que era a prova que ela se divertiu, né, Fê? Eu mesmo, era sinônimo de alegria, pé sujão era alegria constante. Então, e aqui já era clichê de jogar bola na rua, que se você voltasse com tampa de dedão, ou você era muito ruim, ou você não se divertiu bastante, né, Jair? Isso, maravilha. Ai, credo. Enfim, também é engraçado que o pé é a coisa que você mais se arrebenta. Também quando você acaba a energia na sua casa, você com certeza vai arrastando o pé e com certeza você mete na quina de uma mesa. Isso é uma maravilha. Uma maravilha, você acaba com o dedão, o dedinho e todos os dedos do pé. No... Sempre acontece, são coisas... Ou você escuta alguém trombando em algum lugar, tipo, acaba a luz e aí... Tá! Eu sei que não é um acidente, né? Mas é uma coisa que acontece sempre, que a luz volta. Eu não sei por que a luz volta e todo mundo faz... Êêêê! Nossa! Tipo um pica-pau nas cataratas, sabe? É, a luz volta e todo mundo... Isso, sensacional. É... Ferdi também, a garota aqui que mais se machucou, né? Não, Ferdi? Curte um acidente de... Eu sou uma pessoa... Nossa, honra. Eu ia subir na árvore da minha avó e eu sempre, meu Deus. Nossa, teve essa vez que, meu Deus, é sério. Ai, que horror, que dor. Só de lembrar dói. Eu estava lá, feliz e contente, num lugar surreal, assim, pra minha pessoa. Eu tava numa casa em Campos de Jordão, dos parentes milionários da minha prima, assim, e tudo era muito belo e feliz. Aí eu tava lá e tinha um parquinho gigante na casa. E aí eu fui descer, assim, eu tava muito feliz, tinha uma tirolesa no parquinho, pra vocês terem ideia do quão absurdo era. Aí eu tava lá descendo a tirolesa, primeiro que minha cabeça raspou no chão. Caralho. Doeu. Mas passou, foi só uma batidinha normal. Aí depois eu tava lá e fui descer o escorregador. Daí uma farpa enorme e uma linha entrou no meu bumbumzinho pequenininho. Então eu chorei pra sempre. Nossa, só de lembrar já tá doendo de novo. E por tantas inflamadas doloridas, eu nunca mais fui pro parquinho no resto da viagem. Eu fiquei uma semana sem ir pro parquinho. Tô triste lembrando disso. Era muito legal ir pro parquinho. Eu lembro que sempre, quando o Jair falando de futebol, né? Sempre que eu jogava futebol aqui em casa, acontecia alguma coisa, né? Ou acontecia briga, né? Porque o menino sempre tem que brigar por alguma coisa, né, Jair? Sem esses acidentezinhos que acontecem quando você joga bola. Menino, quando vai jogar bola na rua, nunca consegue estar feliz com nada. Ele sempre tem que brigar, apelar e xingar o outro e falar que vou chamar a minha mãe. Mas teve alguns dias que foram muito engraçados, porque o meu colega, ele foi... Que ele tá até no Portal Caramba com a gente, que é o Júnior lá no Portal Caramba 3. Se vocês quiserem saber quem é ele, só dá uma olhada lá. E ele foi jogar bola com a gente, tinha um monte de gente jogando bola aqui em casa. E esse dia, ele não tava conseguindo fazer gol, cara. Ele chutava e errava tudo. Tava jogando no golzinho, né? Num gol menor. Quem joga bola no golzinho sabe o que é um golzinho. Aí, ele... Teve uma vez lá que ele conseguiu driblar todo mundo, velho. Ficou ele e o gol. E, tipo, ele foi descarregar toda a raiva dele que ele não fazia o gol nesse gol que ele ia fazer, né? E ele, tipo, carregou um chute escroto lá e deu um bicudão, velho. A bola bateu no travessão do golzinho e voltou na cara dele. E ele, além dele não conseguir fazer o gol, velho, ele, tipo, ficou a marca da bola na cara dele, mano. E aí, tipo, todo mundo caiu pra trás, né? E começou a rir tanto, velho. Coitado, velho. E ele ficou lá com a marca de bola na cara. Mas foi muito engraçado, velho. Foi tão engraçado que eu estou me lembrando e rindo agora. Desculpa, Júnior. Eu sei que pra você foi traumatizante, mas pra mim foi muito engraçado. Isso. Não, engraçadas são essas pessoas que ficam em volta olhando. Por exemplo, o Rafa aí. Quando eu sofri o acidente de carro, cara, foi sensacional. Eu bati o carro, beleza, meu irmão que tava dirigindo, bateu o carro lá. Aí eu desci, cara, eu estava em estado de choque. E tipo, minhas pernas começando a tremer. Aí eu estudei com a menina aí, que estudou no mesmo colégio que eu. Quando eu saí do carro, o outro carro tava capotado, não sei o que. Quando eu saí, aquela um montão de gente, sei lá, 4 horas da madrugada, um montão de gente olhando pro acidente. E a menina começou a olhar pra mim e começar a rir, cara. Cara, sério, me subiu uma raiva, cara, de puta merda. Se tivesse gente morta lá, morreu. Não, não tem graça. Você vê um acidente, uma pessoa saindo de estado de choque do carro, por favor, não vá rir dela, sério. Você não tem a noção da coisa que é. Né? Enfim, você que ri dessas pessoas que escorregam e caem no chão, ou coisas do tipo, ou a sacola da mulher que rasga no meio da rua, as laranjas saem correndo... Você também já brincou de andar no meio fio, beleza? Tá aquela garoa maravilhosa, aquele chuvisco sensacional, e você vai brincar de andar no meio fio, seu pé vai em falso e você vai de cara no chão, é sensacional isso. Nossa. Mas o melhor... Nossa, melhor mesmo falando de chuva, né? Teve um dia que eu tava de bicicleta, e tava chovendo, né? Aí o meu colega tava na frente, assim, ó. Zigue-zagueando, assim, zoando lá, e aí eu tava bem logo atrás, né? Aí ele foi lá e caiu, velho, na minha frente. Só que como eu tava muito em cima, não deu pra eu desviar, velho. Eu passei por cima do pé dele, velho. E aí, tipo, só que o problema não foi passar por cima do pé dele, que não machucou, porque a bicicleta e tal não era tão pesada assim e tal, não machucou ele. Só que tinha um carro vindo atrás, velho. Eu nunca vi uma pessoa... Eu nunca vi uma pessoa se levantar tão rápido do meio da rua, filho. Tipo, o carro, ele... Pobre! Levantou e saiu correndo rapidão. Foi muito sinistro. Foi muito rápido, mas depois, na hora, sim, fiquei assustadão. Mas depois, são coisas que acontecem, acidentes que acontecem quando se anda na chuva, no molhado, né? É não, Ferdi? Quando você andava de bicicleta? Nossa, quando eu andava de bicicleta, teve uma vez que aconteceu basicamente, nossa, que ódio, ai, que raiva de você, eu fiquei com raiva de você, enfim, veja você que eu estava lá, feliz, contente, andando de bicicleta, e a filha da puta da minha prima resolveu parar porque ela é cretina, e a gente estava andando em fila, e eu era a última, e ela era a penúltima, resolveu parar, imbecil, e pá, eu bati na frente do menino que eu gostava, ele ficou rindo, e tá rindo até hoje. Oh, meu Deus. Mas esse negócio de bicicleta... Porque criança tem umas brincadeiras muito idiota, né, velho? Tipo, eu falei assim, ó. Falei assim pro meu irmão. Douglas, eu vou andar de bicicleta aqui e eu duvido tu conseguir me segurar no banco e... primeiro, mais rápido, sei lá, umas paradas assim. Aí eu lembro que eu fui idiota, comecei a acelerar, meu irmão correu e segurou no banco. E aí eu fui pedalar, assim, e ele puxou e eu caí, bati a testa no seu pá! Aí eu, filho da puta, e aí ele, ué, mas você que falou que queria brincar disso, eu, não, seu maldito! Aí, pô, velho. Aí minha, isso foi motivo pra minha mãe brincar, porque eu tava, tipo, no lugar da sobrancelha, tava um ralado. Tipo, eu depilei a sobrancelha com asfalto. Aí, você que depila com cera quente, com outras coisas, depile com asfalto, é uma maravilha. É uma maravilha, é uma maravilha. Sensacional. Igual, quando eu fui buscar uma pipa, velho, tipo assim, aqui eu procurava de tudo, pra brincar, né? Aí tinha um monte de gente aqui em casa, uns amigos meus, e a gente pegou a bicicleta e tal, e foi comprar uma pipa, tipo, a umas 5 ruas daqui, era muito longe mesmo. E aí, tipo, como não tinha bicicleta pra todo mundo, tinha que dar carona na bicicleta, né? Colocar no guidão, no cano da bicicleta, pra levar até lá. Só sei que chegamos lá, compramos uma pipa e voltamos, e na hora que tava chegando no portão da minha casa, a pipa prende no pneu da bicicleta, velho, e quebra a pipa em 30 mil pedaços, velho. E quem quebrou? Eu, nossa, né? Nossa, que dó. Eu quebrei a pipa, velho. Aí, de repente, só escutou a galera parando assim, e só olhando assim pra mim, ó. Com a cara, não falaram nada. Chorando. Só olharam pra mim, saca? Aí eu não fiz nada, só suspirei e bati a mão na coxa assim. Tipo, não tinha mais nada o que fazer. Aí de repente todo mundo, caralho, velho. Tu é um imbecil, velho. Aí eu, pô, velho, sem querer, até mano. Até eu bater sem querer nada. Você falou, vou zoar todo mundo. Não, você tá doido. Eu tava com pé de Todd, morrendo de canseira. Minhas costas estavam com aquelas coisas de terra. Quê? É, pé de Todd. Ah, pé de Todd? É, pé sujo. Derrama Todd no teu pé e vai ficar preto, que nem como se tivesse divertido muito. Tá explicado. Isso, e também na minha infância, maravilhosa, as pessoas abusam das crianças, é uma coisa linda. É, falaram, Jair, pega aquela chave de fenda molhada e coloque na tomada. Ai. Criança idiota como eu. Sério, eu coloquei a chave de fenda na tomada. Sério. Não, mas esse moleque que falou isso aí pra você é um filho da mãe, hein, velho? Pois é, cara, mas fazer o quê? Eu sou inocente. Coloquei a chave de fenda na tomada e graças a Deus que eu estou aqui gravando o cast com vocês hoje. Porque senão eu não estaria nem aqui pra contar a história. É por isso que você é meio carequinho. Isso, perdi muito cabelo no choque. Caralho, imagina o Jaider lá, de estilo Chaves, mano. Foi tipo isso. O engraçado é que essas casas eram casas do interior lá. O engraçado é que quando eu coloquei, aí como deu muita tensão, caiu a chave, ainda bem, senão eu tinha morrido, velho. Caralho. Sério. Já tomou um mega choque, Fer? Já, nossa, ai, nossa, que dor. Eu tava lá, e sabe aquela coisa que nem o. Que nem tem no BTB? Que é tipo uma coisa de explodir mesmo, de bomba. Uhum, sim. Então. Aí. Tinha um daqueles, lá na casa, no condomínio da minha prima. E era aniversário do filho dela. E pô, tudo feliz e contente, pensando, não, é só uma coisa de brincadeira. No que eu segurei naquele negócio, juro, eu voei uns 3 metros, assim, caí no chão, queimada. Caralho, filho. É. Aí eu desmaiei e tal, foi meio tenso, de verdade. Eu vou dar choque pro seu sistema. Super choque! Muito tenso, velho. Assim, em relação a choque, só poucos choquinhos, eu também mesmo. Em relação a essas paradas que explode também, eu nunca aconteceu nada comigo não, mas sempre tinha aquelas pessoas idiotas que ficavam com o... pegavam aqueles traques maiores, né, colocavam dentro da lata de cerveja pra explodir. Eu sei que aquilo deu merda um dia com alguém. Tipo isso, esses traquezinhos, essas coisas lindas. É, choque também de computador, quem não tiver levado não tem um computador. Porque todo mundo leva choque de computador. Coisa linda também. É, enfim. Mais algum outro acidente de percurso? Acidente de percurso que foi muito triste, porque quando você joga bola, você sabe que você pode se machucar a qualquer momento. Mas é no dia do seu aniversário, né, velho? Você chamou 30 milhões de pessoas pra você. comemorar o seu aniversário. E aqui em casa tem um gramado aqui no fundo, que tem meio que um campinho de futebol aqui, a gente joga direto. E aí eu chamei um monte de gente pra jogar bola e no primeiro lance eu machuquei e torci meu tornozelo e ficou lá. É, todos se divertindo e brincando de futebol e eu com uma bolsa de gelo no meu tornozelo. Não foi legal. É um acidente que acontece, mas não foi legal, cara. Queria brincar de fora. E então, pra finalizar, o último acidente? Então, eu sei que acontece vários acidentes de futebol, né? De dar bolada e quebrar essas coisas. Tenho dois aqui, que eu tava na escola. E eu tava lá vendo o pessoal jogar bola e meu óculos na época era de plástico, sabe? É, sabe aqueles óculos de plástico e tal? Era bem criança e tal. E aí o moleque me deu uma bolada e que... Óculos de plástico? Óculos de plástico? Não a lente. Ah, tá. Pode ser. Armação. Aí eu levei uma bolada e aí que era acrílico. Não era plástico, mas pra mim era plástico, mas é acrílico. É, e eu sei que... Eu tomei uma bolada na cara e quebrou o meu óculos, velho. Assim, tipo, no meio, assim, espedaçou. E aí minha mãe ficou uma fera com o moleque lá e queria bater ele. Mas é uma coisa que acontece, até o famoso vai que dá, né, Jaida? Porque os acidentes, a maioria dos acidentes, eu acho que devem acontecer pelo vai que dá, né? Tipo, será que dá? Ah, vai que dá. Sempre dá merda, vai dar merda. Vai que dá, vai que dá. Pá! Esse negócio da bola, eu lembrei de um negócio. Um negocinho. Nossa, eu sou muito lascada nessa vida. Olha só. Eu tava lá, feliz e contente, jogando handball. E eu tava lá jogando handball, eu tava defendendo. Até que a minha melhor amiga foi lá e jogou a bola na minha cara. E meu dente, eu usava aparelho na época. Então rasgou tudo atrás. E eu fiquei parecendo um negão, sabe? A minha boca já é meio grande. Mas, nossa senhora, puxa. Ficou tão grande o negócio, né? Tão grande porque minha mãe me conheceu quando ela me viu. Tá, porra. Lembrando de acidentes na face. Não, é sério isso. E aí tem outro caso que meu primo gosta de contar, porque ele é ruim. Ele fica contando pra todos e ele ri até hoje, o filho da mãe. É assim, eu estava lá, brincando de pega-pega. E aí o Pix era em cima, assim, era num murinho. Só que esse murinho tinha terra. Aí eu fui subir e pum, escorreguei, caí de boca e saí chorando, cuspindo terra. Ai. E ele compensa porque ele é ruim. Credo. Eu sei, mas sempre tem aqueles acidentes, né? Quando você lava a casa, dá um escorregãozinho, né? Tipo aquele, opa, dá uma segurada, quase cai. Vamos lá, cuidado, né? São coisas que acontecem. Quando você tá... Se tá muito, uns acidentezinhos, sei lá, se tá muito animado pra testar alguma coisa e a luz acaba, são acidentes que acontecem por aí. Tem muita coisa pra gente falar ainda, mas, né, Jaime? Então, infelizmente vamos terminando. Pô, só comentar a vez citando esse negócio de handball, acredito. Cara, não dói mais nada do que você tá jogando futebol e você leva aquela bela de uma bolada no saco. Opa, tecou. Isso é muito tempo. Aconteceu isso comigo, eu tava jogando, cara. É verdade, nossa. Eu levei uma bolada, fiquei no chão. E tipo, quando o cara deu chute, eu tipo meio que espalmei com as bolas. Caí no chão, fiquei me contorcendo de dor e o juiz nem viu. O lance continuou jogando, rolando lá e eu lá, me cagando no chão. Enfim. Bom, galera, infelizmente vamos terminando o nosso cast de hoje, de acidentes aí, de percurso. Conte também o seu acidente que já aconteceu com você, né? Beleza? Enfim, vamos terminar o cast por hoje. É, conclusão, por favor, Ferdi. Ah, se puder uma merda, né? Isso. Outra tatuagem. Essa aí eu vou colocar no meu filho quando ele crescer. Se puder uma merda. Nossa, sensacional. Enfim. Rafa, sua. Eu acho que sim, sempre acontece. Não tem como ser perfeito as coisas que a gente faz, né? Mas sempre, às vezes, quando por mais legal que aconteça, seja coisa. Às vezes. Sempre às vezes, de vez em quando, toda hora, então, acontecem alguns acidentezinhos que são foda, né? Mas o importante é não deixar esses acidentes, né? Que podem ser se transformar uma tempestade em um copo d'água, né? É deixar passar e continuar fazendo o que você faz. Sensacional. Sensacional. Isso. Né? Então, terminando o cast de hoje, acidentes de percurso, com um pequeno acidente de percurso aí que o Tuti, infelizmente, não pôde participar. Mas enfim, galera, continue comentando, continue tweetando, continue fazendo a festa no caramba, divulgando pra galerinha aí. Tranquilo? Tá vindo novidades? Pra ganhar um beijo da Feige. Isso, pra ganhar um beijo da Feige ou... Virtual. Isso. Ou, sei lá, qualquer alguma outra coisa aí que eu estiver inventando. Boa. É, e mande sugestões de temas pra gente também, galera. Fala assim, pô, eu queria ouvir um CaramaCast sobre isso, sobre aquilo. Vamos aí, manda aí sua sugestão de tema pra gente. Né, Feige? Vai mandando, é isso aí, é nóis. É nóis que tá. Nóis que tá. Jeremias doidão. Enfim, galera. Fim do cast. Guardamos vocês na próxima, beleza? E é isso daí. Está lá à vista. Fui! Ai, caramba! Aí, galera, já que não tem nada pra fazer, aí, bora de buscar uma pipa, sei lá, só tá? Bora lá, bora lá. Bora. Beleza, mano. Então bora aí. É bem ali, é pertinho aqui, gente. Já a gente chega. É virando aquela esquina ali, né? É, virando naquela esquina ali, rapidão. Pois, bora, bora. Aí, galera, conseguimos comprar aí, ó. Falei que ia ser rapidinho, véi. Vai, mano, vai. Aí, temos uma pipa. Quebrei a pipa, cara. Foi mal, véi. Porra, Rafa, velho, caralho, mano, porra. Ah, vai se fuder, Rafa, eu vou matar você e comer o seu cérebro com picles. Mas você não gosta de picles? Espera, mano.